Olá, bom dia a todos que estão em direto connosco nesta edição em direto da ADEP TV e cumprimentarmos também aqueles que posteriormente vão ver-nos, visto que esta edição vai ficar gravada para quem posteriormente quiser ver. Nesta edição nós vamos falar sobre a última edição do Jornal do Espiritismo, vamos falar também sobre as 15ª Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, vamos ter inclusive uma entrevista em direto, via telefone, vamos falar também, vamos dar também algumas notícias que vão acontecer no movimento espírita até perto do final do ano. Vamos falar ainda sobre alguns filmes espíritas e também sobre um livro espírita. Fundamentalmente vamos falar sobre isso. Por isso, fiquem atentos, fiquem connosco, porque vai valer a pena. Não vai, Lício? Ah, espero que sim. Pelo menos a gente vai se esforçar para que isso aconteça, não é? Olha, o Jornal do Espiritismo é o número 95, já a maior parte das pessoas certamente que já o leu. Ou pelo menos já o terá recebido, não é? Sim, já o recebeu no início do mês. Mas gostaríamos, para quem ainda não teve acesso a ele, visto que também está disponível online, não é? Gratuitamente. Portanto, qualquer pessoa pode consultá-lo. E claro, não vamos falar sobre o jornal todo, porque seria um bocadinho exaustivo, mas eu gostaria de destacar aqui no correio uma carta que recebemos e que já foi respondida, de alguém que pediu ou que disse que queria assistir a uma reunião mediúnica. Não sei se leste este artigo, mas de facto tem, pronto, acho um bocado atual, porque nós somos um bocadinho confrontados com isto, não é? Pessoas, sim, que não sabem o que é uma reunião mediúnica e que acham que chegam à associação pela primeira vez e que podem fazer isso. Portanto, nós... É interessante, porque de facto há muita gente que nos procura na expectativa de que através destas reuniões mediúnicas possam comunicar com a lei, não é? De imediato, ou com alguma pessoa familiar. Como é que podem fazer para poderem participar? Portanto, esta carta é uma carta de alguém que é um retrato um bocado daquilo que... De várias outras questões e de várias outras pessoas que colocam precisamente esta questão e que gostaria, mas... Mas que aqui está muito bem respondido, assim, na minha opinião, do que poderá fazer numa associação espírita. Depois tem este, também gostaria de dar algum destaque, Energias e Memória da Água, que é de Ricardo Bernardi, que de alguma forma também ajuda a entender, na minha opinião, o facto de na associação espírita existir a chamada água fluidificada, não é? Exatamente. Portanto, água carregada energeticamente, não é? E que, de alguma forma... É um artigo curto, é muito sucinto, mas... Esclarecedor, sim, relativamente, sim, a como isso. Como funciona a água e como é que pode ser usada em termos de terapia. Exatamente. Muito nas associações e até em casa. É, muito interessante no meu ponto de vista. Depois, várias notícias. Outras notícias, fundamentalmente, seminário. Depois aqui nas páginas, nas centrais, temos mensagens mediúnicas aceites em tribunal, especialmente, sim, pelo médium já desencarnado Franciscano de Xavier, que é mundialmente conhecido, e que de facto é muito interessante. Tem vários casos em que, portanto, essas cartas que foram psicografadas acabaram por ser aceites como prova várias vezes, várias vezes em tribunal no Brasil, de onde o médium era originário, não é? Exatamente. Exatamente, porquê? Porque é um médium o que foi inatacável, não é? Sob o ponto de vista ético, e que, portanto, que nunca levou um centavo a ninguém, não é? Que fez tudo sempre gratuitamente e que isso pesou muitíssimo também no tribunal. Portanto, estas páginas são também muito interessantes. Faz referência a um livro, não é? Interessante, de Vladimir Polizio. Sim, sim. Que fala precisamente isto e refere estes casos em que as psicografias do Chico são utilizadas em tribunal com várias exposições, até com os próprios relatos, no fundo, e que serviu até de centrais ao jornal e até foi o tema de capa. Exatamente. Sim, porque se calhar nem mostramos bem a capa, que tem, de facto, o... Então, se queres... É, mostra, assim. Para ali, pronto, os verdes a fazer asneira, não é? Exato. Coisa, vemos ali o Chico. Francisco Andes Xavier. As cartas mediúnicas. Com, exatamente. Então. Ora, continua lá. Depois, temos aqui... Fala. Um artigo de um daquela que podemos chamar, não sei se ele nos está a ouvir neste momento, ele hoje não está cá, que é uma de piano, não é? Que é uma nova espécie de seres que anda aí a habitar o planeta, que é o nosso amigo Carlos Miguel, que, como sempre, com a sua escrita fluida e de muito fácil entendimento, com palavras simples, o Carlos fala-nos da parábola. Não é? De uma parábola de Jesus. É um tema, não sei se lhe ia dizer que é evangélico, não é? Mas forma mas como ele o expõe. A abordagem dele é extraordinária, sem dúvida nenhuma. Exatamente. É um artigo a ser. Sim, portanto, a forma como ele interpreta esta máxima de Jesus põe-nos, quer dizer, nós às vezes temos alguma tendência a achar as coisas são antigas e não sei o quê, mas a forma como ele aborda os temas e neste tema em particular coloca o assunto em... De uma atualidade extraordinária. É? Sim. Muito interessante este artigo, como sempre, do Carlos, que se chama As Vestes Nupciais. Temos aqui um outro... Aborda um clássico do espiritismo. Do Carlos Ferreira. E que fala de um livro que se chama As Meninas do Barulho. As Meninas do Barulho, é? Referindo-se às irmãs Fox, não é? Aos fenómenos da AIDS V. Mais um, há vários. Exato. Mas que é de facto interessante e que ajuda, especialmente as pessoas que ainda não estão muito dentro desta temática do espiritismo, a entender a gênese, não é? Sim. De como tudo começou. Sim. Muito interessante. Temos ainda, mas vamos falar mais aqui um bocadinho do cinema. E finalmente, esta menina, não é? Sim, que ela se tornou muito conhecida. Que eu tenho que ler, porque não me lembro do nome dela. Como é que ela se chama? Boa pergunta. Greta qualquer Thunberg, coisa. Não é? A menina sueca, com 16 anos. Que tem feito furor a nível do Parlamento Europeu com as suas abordagens, que vem com com as inquietações, digo eu assim, de não só de adultos, mas tem sido uma inspiração esta miúda, principalmente porque acho que ela é uma imagem de esperança, não é? De que, até atendendo à idade dela. Sim, não é? Ela tem 16 anos. Ela... Em princípio, uma pessoa com esta idade tem outro tipo de motivações, exato, na vida, etc. E não ela é? Diz que ela é apenas uma estudante do secundário, não é? Exato. Que veio lá da Suécia, portanto, assim com uma humildade, mas que demonstra e tem sido uma lição para aqueles que governam o planeta e uma grande fonte de inspiração e de esperança. Exato. Pelos vistos, há gente boa que está a chegar ao planeta também, né, com preocupações, e então a entregar a responsabilidade também da gestão do planeta aos adultos e a quem governa. Vamos ver se teremos condições para, de facto, para poder aspirar ou para poder concretizar este tipo de melhorar as inquietações que esta juventude tem. Uhum. Tomara que sim, não é? Tomara que sim. Pronto. Temos uma amostragem, fizemos uma amostragem sobre o jornal, claro que tem muito mais que ler, tem muito mais que ler, e convidamos todos a lê-lo, porque vale a pena. Vamos então de seguida falar sobre as jornadas, não é? Sobre as jornadas, 15ª Jornadas de Cultura Espírita. Sim. Do Oeste, que vão acontecer nas Caldas da Rainha. A 28, não é? 28 e 29 de setembro, estamos setembro. A pouco mais de um mês, certo? Sim. Da realização do evento. E vamos conversar então um bocadinho em estúdio sobre isso, e também com um dos organizadores do encontro, via telefone. Sim. Para que ele nos possa esclarecer um pouco mais sobre o que vão ser estas 15ª jornadas. Vamos então tentar ligar ao José Lucas. Temos de pôr os microfones, Lucas, senão não conseguimos ouvir. Pisa, bom dia. Olá, Lucas, bom dia. Olá. Estás a ouvir-nos? Tá. Lucas, estás a ouvir-nos? Estou. Estás? Muito bem. Olha, estás em direto agora para a ADEP TV, não é? Estamos a discutir então o ponto das jornadas que vão realizar-se aí nas Caldas da Rainha entre 28 e 29 de setembro, nesses dois dias. E gostaríamos de te perguntar. A sério, isto não é para os apanhados nem nada? Não, agora é mesmo já não é a brincar, é mesmo a sério. Olha, o que é que... Portanto, nós estamos aqui, o tema é... Conflitos existenciais, não é? Quais as causas e as soluções. O que é que vos levou a escolher este tema como tema central das jornadas? Essa pergunta, de facto, é crucial. O que nos levou a escolher o tema foi aquela ideia geral de que o mundo está virado de pernas para o ar, de que os valores que existiam deixaram de ter valor, e que, pronto, o mundo está num conflito permanente, não só armado, mas também com conflitos interiores. E não conheço também ninguém melhor do que a filosofia espírita para que trata disso. E lembrámos de um livro do Espírito Ana de Ângeles, editado pelo médium de Valdo Pereira Franco, precisamente com esse tipo de conflitos existenciais. E vamos tentar trabalhar tudo de uma maneira assertiva. Tratar assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Que as pessoas digam assim, olha, isto tem a ver comigo. E pronto, foi assim que nasceu essa ideia. Mas vai ser algo que tenha um caráter prático, digamos assim, que as pessoas que assistirem ao evento possam estar a pensar em si mesmas, isto é, olha, aquilo que aquela pessoa, que aquele indivíduo está a dizer, tem muito que ver comigo, tem diretamente a ver comigo. Portanto, tem... O objetivo é precisamente esse. Não ser um evento do blá blá blá, onde as pessoas vão apenas falar e pronto, também partilhar conhecimentos, mas essencialmente quem vai fazer as conferências, as palestras, vai abordar assuntos do dia a dia, em que cada um se revê. E, por exemplo, os assuntos da ecologia, que preocupam toda a gente, as alterações climáticas, o vazio existencial, quem é que não tem? Né? O problema das migrações atualmente, há todo um conjunto de temas que, quer exteriores à pessoa, quer interiores, essencialmente. Essa vai ser a mais-valia destas jornadas, pensamos nós. É que as pessoas vão ouvir e vão dizer, olha, isto passa comigo, isto é útil, vou tentar mudar. E, portanto, as pessoas que assistirem a esse evento, no final, vão ficar tristes, pessimistas, ou Achas que vão, ao contrário, achar que há soluções, que podem sair dali com esperança, renovada e simultaneamente até com algumas tarefas pessoais e não só para pôr em prática aquilo que, em princípio, o evento vai discutir, vai abordar? A doutrina dos espíritos, doutrina espírita, é a mesma coisa, é essencialmente otimista, né? E nós... Eu estou a fazer-te essa pergunta porque no início deu-me a ideia que tu estavas muito pessimista, estavas a olhar para o planeta sob o ponto de vista pessimista, que está muito mal, nunca esteve tão mal, etc., na tua primeira abordagem. De facto, pronto, nós temos essa percepção, né? Muitas vezes amplificada exageradamente até pela comunicação social. Mas o objetivo é fazer uma abordagem do ponto de vista espírita. E a doutrina espírita é essencialmente otimista, tendo em conta os seus princípios essenciais, né, da reencarnação, da lei de causa e efeito. E nós sabemos, obviamente, que o mundo, embora aparentemente pior, está melhor. E vai estar melhor, estamos numa fase de transição. E o objetivo é esse, é que cada um faça o seu trabalho interior e saia dali com um bocadinho mais de luz interior, de esclarecimento, para também poder iluminar os outros que ainda não têm. É tão otimista que eu estou desejoso de reencarnar, né? Só nem imagino os brinquedos que eu vou ter na próxima reencarnação. Sim, mas entretanto ainda estás nesta. E primeiro tens que desencarnar. Exatamente. Olha, Lucas, tu vês que este evento seja útil para espíritas e não espíritas, ou é focalizado, o foco são os espíritas? Não. As jornadas de cultura espírita do Oeste são para qualquer pessoa. Nem que seja um ateu, católico, protestante, budista, testemunha de Jeová, seja quem for, independentemente da convicção filosófica, religiosa, política, bola, etc. Isto é feito para a sociedade, por isso é que é feito num espaço público, no Centro Cultural e Congressos, felizmente com o apoio da Câmara Municipal, que nos permite isso, e portanto é um evento de reflexão sobre algo que é transversal ao ser humano. Portanto, nós não vamos, nem temos essa pretensão da organização de ensinar nada a ninguém, mas é apenas uma reflexão em conjunto com toda a comunidade que queira estar presente, que depois queira também ver a gravação em direto no YouTube, que a ADEP irá fazer, e que nós da organização muito agradecemos, porque de facto quer a ADEP, quer a Federação Espírita Portuguesa têm dado um apoio muito grande a este evento. Obviamente tem muitas falhas, porque nós não somos profissionais, né? Mas que fazemos com muito amor e com muito amor à camisola, e também e com bom gosto e boa vontade. E também com o apoio da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, que de facto é interessante que tu referiste, não é? Sim, isto de facto é um evento cultural, pelo 15º ano consecutivo. Traz às Caldas da Rainha entre 500 a 600 pessoas em todo o país, né? É um marco que é reconhecido em termos de credibilidade, mesmo por quem não é espírita. E só por isso é que ele existe. Agora, muito sinceramente, nenhum de nós que fazemos parte da organização, e somos 30 pessoas, de dois centros espíritas, nenhum de nós tem essa noção de vaidade ou de orgulho. Não, isto é um dever social, é um dever cívico, é um dever de quem é espírita pôr a luz sobre o alqueiro, isto é, mostrar à sociedade aquilo que nós pensamos. E depois, quem quiser, aproveita, quem não quiser, deita fora, mas a parte está feita. Uhum. Lucas, deixa eu perguntar-te uma coisa. O espaço comporta quantos lugares? 600 lugares. E como é que estás agora, no momento, em termos de inscrições? Ainda há... A caminho de 300, portanto, estamos com mais de 200 inscrições feitas, embora nós tenhamos consciência que as pessoas geralmente vão deixar tudo para o fim. mas o limite são 600 lugares, não é? Não, okay. Há uma coisa que nós gostaríamos também de explicar. Geralmente estas jornadas são em abril, maio, março, primavera, e tivemos de alterar à última da hora, porque infelizmente este ano, ou felizmente, aconteceu, não dependeu de nós, havia um evento a nível mundial de artes marciais aqui nas Caldas da Rainha no fim de semana. É quase igual. 9 mil atletas, portanto, não havia onde dormir. Daí que tivemos de mudar, e este era o único fim de semana que o Centro de Congressos tinha livre. Muito pronto, bem. Uma alteração nos hábitos dos portugueses, mas vamos fazer na mesma. Oh, Lucas, já falaste aí sobre vários temas que vão ser abordados neste encontro, mas referiste fundamentalmente a temas positivos, portanto, palestras. Há mais algum tipo de atividades que as pessoas vão ter aí nesse encontro? A principal atividade que nós gostaríamos de destacar, que é um momento alto da jornada, são os intervalos. Está muito bem. Onde há oportunidade de se conversar, uh-huh, de ter novos amigos, e as pessoas têm valorizado isso, e temos aumentado o tempo dos intervalos. Temos um naipe de conferencistas de facto de grande qualidade, e que o que muito nos honra, porque vêm de longe, as pensas próprias, e pronto, com sacrifício para a própria vida e para a própria família. Mas vamos ter muitas atividades. Como o espiritismo é cultura, vamos ter música lírica, música sem ser lírica, música espírita normal. Vamos ter teatro, para mim, talvez o melhor ator de teatro do mundo, Edmundo César, que foi presidente da Abrarte. Embora ele não goste que eu diga isso, vai ter duas performances de teatro espírita. Portanto, música, teatro, stand-up, comedy, espírita, que é uma inovação, foi uma inovação ano passado, com uma médica do Porto, a Joana Santos. E vamos ter uma exposição pela primeira vez de arte espírita, com artistas espíritas caldenses. Uhum. Vai ser interativa com o público. E temos em mente também fazer outras duas exposições. Estamos vendendo exposições para o Centro Congresso, a ver se isso é possível. Que são surpresa. E também entrevistas e a exposição de pósteres temáticos, que são muito importantes, que foi uma inovação que o Jorge Gomes introduziu na ADEP, no Movimento Espírita Português. E, olha, são tantas coisas que eu já não me lembro de tudo, mas vai valer a pena. Basicamente será isso, não é? Para além de, presumo eu, terem uma secção de livraria onde as pessoas poderão adquirir os livros que desejarem. Já me estava a esquecer disso. Vamos ter uma livraria que contamos que seja farta e com qualidade, pelo menos tentamos fazer uma seleção, com autógrafos dos autores portugueses que estejam lá presentes. Que estejam presentes, sim. E vamos ter o lançamento da Gênesis de Allan Kardec, na sua versão original, na quarta edição. Uh-huh. Uma vez que na quinta edição, pós-morte, Allan Kardec teria havido uma pequena adulteração por parte do Sr. Lemarri, então a Federação Espírita Portuguesa vai editar a edição 100% verdadeira. Faças original. E vamos também ter um lançamento de um livro nacional, que é Factos Espíritas em Portugal, que vai ser editado também pela Federação Espírita Portuguesa, com casos de mediúnicos acontecidos e pesquisados em Portugal. Muito bem. Muito bem. Olha, alguma coisa que gostarias de acrescentar nesta nossa conversa? Olha, a única coisa que eu gostaria era de dizer às pessoas que... Para se inscreverem o mais rapidamente possível, não é? Vale a pena lá ir, porque o preço de entrada é irrisório, são 12,5 euros, só para ajudar nas despesas. Se alguém não puder pagar, que diga discretamente e entra de graça. Já temos alguns casos desses, porque há pessoas que têm mesmo dificuldades muito grandes. E o nosso objetivo é que o espiritismo tem que ser para todos, não pode ser só para quem tem dinheiro, senão saímos do espiritismo. Outra coisa que queríamos dizer é que nos sensibiliza muito o apoio que há DEPOR, vocês todos e nós todos, e a Federação Espírita Portuguesa nos têm dado, pese embora muitas vezes as diferenças de opinião e até as maneiras que nós fazemos do ponto de vista da operacionalização das coisas, mas onde o fator amizade e o fator da divulgação da ideia espírita sobrepõe a tudo isso. E sem esse vosso apoio, de facto, não era possível nem fazer com a metade da qualidade com que tem saído. Então, é uma gratidão que nunca mais vamos poder esquecer. É o nosso apoio e o vosso trabalho. Não é? O trabalho é vosso. Não, o trabalho é de todos. É de toda a gente, exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Ok, Lucas, da nossa parte é tudo. Agradecemos a tua disponibilidade e até um dia destes. Fica bem. Um abraço. Um abraço. Obrigado, igualmente. Deus, Deus amigo. E pronto, tivemos aqui uma conversa calminha, não é? com o Zé. Fazer um resumo daquilo que vai ser, daquilo que irão ser as jornadas. Aquilo que mais me agrada nas jornadas, de facto, é a atualidade do tema, não é? Sim, sim. Quem está, como nós, mais perto dentro das associações e que atende muitas pessoas que vêm, que procuram o espiritismo, um dos grandes motivos, precisamente neste momento, e acho que isto tem vindo a mudar ao longo dos tempos, acho. Sim, sim. De facto, as pessoas andarem à sua. Nunca se falou tanto, não é? Sobre a ecologia, sim. Sobre. E sobre as pessoas andarem, de facto, à procura de si mesmas, não é? Sim, exatamente. Quando há uns anos nós víamos muitas pessoas doentes, com muitas. Continua a haver, é claro, com muitas mediunidades deseducadas e desequilibradas. Nós hoje temos, tanto nos cursos básicos como provavelmente nas reuniões de atendimento, muita se gente. Nota muito isso. Não sei se concordas com isto. Sim, sim, sim, sem dúvida. Cada vez mais as pessoas procuram o conhecimento para se autoeducarem e para aprenderem a ser mais felizes, não é? E o Espiritismo parece, pelo menos para alguns, ser uma hipótese. É uma ótima ferramenta, sem dúvida nenhuma. Estas jornadas, no meu ponto de vista, portanto, que são compostas por 3 painéis principais, acho que estão muito bem estruturadas, não é? Porque o primeiro painel procura abordar a questão da Terra, do planeta, de uma forma geral, portanto, onde, mais relacionado especificamente com a ecologia, com a sustentabilidade, etc., em que todos nós, naturalmente, temos responsabilidades, mas esse primeiro painel, digamos que é abrangente a todo o planeta. Depois, o segundo painel já é mais restrito à sociedade em si, não é? O papel da sociedade no fundo de cada um de nós em relação a essas questões que são prioritárias resolver. Afinal, a Terra é a nossa casa, não é? E depois também o terceiro e último painel, portanto, virá-se para o interior de cada um de nós, não é? Os nossos conflitos, o conflito de cada ser humano, que naturalmente se vai repercutir na sociedade e no planeta em geral, não é? Não sei, se calhar a organização entendeu que isto seria... O terceiro painel voltado para nós mesmos, que seria, digamos, a parte conclusiva, se calhar até concordo com isso, mas de facto é aqui que reside o início, não é? São as causas da situação em que vivemos e simultaneamente é também onde estão as soluções, não é? Sim, sem dúvida. Porque vai ser através da forma como nós somos, como nós nos entendemos conosco mesmos, como na interação também com as pessoas que estão junto de nós, que vamos resolvendo esses conflitos, não é? Os medos, as angústias. E muita gente procura sempre as soluções fora de si, não é? O que é que a sociedade faz, do que é que acontece, e esquece de olhar para dentro. Para dentro, não é? De nós, e porque isso, tudo começa aí, não é? Exatamente. Se cada um de nós mudar a sua postura perante si próprio, perante a sociedade, e depois mais de forma mais abrangente sobre o próprio planeta, pronto, aqui numa perspectiva mais ecológica. Se nós mudarmos essa perspectiva, o resto... Que é o somatório de, todo, de todos nós, não é? Portanto, de todos o nós. Resto vai mudar. Não interessa estarmos a incutir responsabilidades a terceiros ou a outras coisas, ou a situações, ou às questiúnculas da vida e a desresponsabilizarmos-nos, não é? Que acontece pois, muito isso. Temos a ideia de apontar sempre o dedo, ou não outro, é? Ou e nós outro, somos sempre, muitas vezes, políticos, a vítima, não é? Exatamente, e nós sentimos-nos vítimas. E enquanto pensarmos assim... também, se calhar, não encontramos as soluções adequadas, como, não é? Como a própria possibilidade de solução dos problemas como existimos, não é? Exatamente. E um dos problemas do planeta é, somos nós próprios. É o problema. E a solução, nada de pessimismos, sim. Somos sem dúvida nenhuma a solução. E acho que é muito oportuno mesmo estas 15ª jornadas Cultura Espírita focar em este tema, porque para além de ser muito, muito atual, é prioritário, sim, digamos assim. E continua, não é, a ser se um... resolva, até para a felicidade individual de, não é? Das pessoas. Não é? E continua a ser um evento, uma no fundo, quer dizer, há muita coisa a acontecer no país e ainda bem. Vemos que cada vez mais, e provavelmente até acho que as Caldas da Rainha... em alguns casos específicos até terão alguma responsabilidade nisso, na organização de jornadas, não é? Que já acontecem há 15 anos e nós temos uma série de coisas a acontecer pelo país aos quais também lhe dão o nome de jornadas, não é? Interessante. Pois. Acho que muito motivado também por este trabalho de persistência, não é? Desta malta das Caldas que insiste e que não desiste apesar de todas as dificuldades. Sim. E acho que é, provavelmente em Portugal, logísticas, financeiras, o maior etc, evento a acontecer, não é? Não é que isso os credite mais e os torne melhores, ou que o evento seja melhor porque somos maiores, não é? Mas que de facto tem sido uma motivação para, noutras escalas provavelmente, mas vemos acontecimentos em Valdecâmara, por exemplo, em Lisboa, em Braga, coisas, sim, a acontecerem também, que iremos tratar, não é, a seguir, muito, não é, motivados, acho que por esta postura da malta. É. A quem se deve tirar o chapéu. Exatamente. Ano a ano, cá estão eles 15 anos seguidos. Exatamente. E portanto, vamos então encerrar este tema, porque concluindo que de facto é um tema que, a ser abordado pelo espiritismo, vai ter de facto uma mais-valia, porque a filosofia espírita aponta para soluções de facto práticas, que são, não? Assim, que são muito práticas e que resultam muitíssimo bem. Muito bem. Portanto, desejamos... Esperemos que corra tudo bem. Exatamente, que tudo corra muito bem. Daqui por um mês e meio estamos 28 lá. 28 e 29 de setembro. Um mês e meio, não é? Lá estaremos. Mais ou menos. Muito bem. E nós de Braga vamos, que eu saiba, sim. Estamos a organizar uma... Uma ida, sim. Uma ida coletiva, não, sim, é? Num autocarro, sim, às jornadas, em, sim, princípio de 40 pessoas, não é? Sim, neste momento há reservas feitas, há 40 lugares disponíveis, principalmente em Braga termos e Porto, de estadia, não é? Braga. Acho que pode abranger tudo o que esteja próximo do Porto. Nós já tivemos num dos anos gente a vir connosco da Corunha. Ah, sim, de Espanha. Não foi? Sim, sim. Malta de Barcelos, gente de Guimarães, gente de Faf. Portanto, aqui a malta da região norte, se quiser juntar-se a nós, ainda há lugares. E onde é que os interessados poderão... Através, portanto, o Facebook do próprio evento tem a informação, através do Facebook da ASEB, no caso, há um formulário específico para preencher, muito simples, no Google Forms, e o custo... Penso que seja muito aceitável para dois dias, com estadia incluída, com alimentação, com pequeno almoço, com a viagem por pessoa em quartos duplos por 90 euros. Penso que não seja nada... Não, é dinheiro, não, não. É claro. Sim, mas é muito razoável, porque se fôssemos individualmente... As pessoas podem ir sem dinheiro no bolso nenhum. Exato. Porque está tudo garantido. A não ser para comprar livros lá, no, sim, lá sim, na, dizer, na livraria. Exatamente. Isso não está, os livros não estão incluídos. Mas está tudo a rolar. Uhum. Muito bem. Sim, senhora. Vamos então apresentar outras questões, não é? E outras coisas que estão a acontecer também por este país, que não vive, não vive só das Caldas da Rainha, não é? Exatamente. Então... Temos um clássico. É. O clássico que já vai no número 36, os Encontros Nacionais de Jovens Espíritas, que este ano vai ter lugar em Coimbra, não é? No próximo dia 7 de setembro, cujo tema é a Mãe Natureza como essência criadora de Deus. É interessante que, de alguma forma, também está um pouco relacionado. Sim. Com... Penso que o tema da ecologia está a arrebentar por todo lado. É um bocado. Acho que a campainha, a urgência de tratar do tema está... E neste caso específico, tratado com a juventude, provavelmente... E eles próprios terão muitas ideias daquilo que se deverá fazer para... Exatamente. Tomara que corra tudo bem. E fica um convite também à juventude. Portanto, do país. Portanto, o futuro é de esperança, não é? Sim. E para nós tem sempre um significado especial estes encontros nacionais de jovens, não é? Porque também nós temos grande parte da nossa história... Pois, começaram connosco, não é? É, ligada... Temos parte da nossa história está ligada a isto. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. E àqueles que tiveram esta ideia fabulosa. Depois teremos em Braga um acontecimento que tem vindo a acontecer também anualmente, é mais um presente a quem vive nesta zona. Nesta redondeza. Sim, sim. Toda a gente está convidada. É um evento que acontece no Museu Dom Diogo de Sousa, no Museu de Arqueologia, a 14 de setembro, e este ano, portanto, é uma tarde. Não lhe podemos chamar uma jornada, não é? Não é nada pois, disso. Pois, é uma tarde. É uma festa também, é um convívio. Procuramos, aqui é um bocado da nossa responsabilidade, da organização, não é? Estamos a falar da nossa própria organização. O tema central, teremos dois momentos de palestras, iremos procurar que sejam também lúdicos, e temos duas pessoas interessantes. Um é o nosso Carlos Miguel, quem já falámos aqui hoje. Sim. Sempre com a sua perspectiva e a sua postura otimista e muito objetiva e pragmática sobre as soluções que o Espiritismo propõe para, nas suas diferentes vertentes. E temos um convidado que não é espírita, que é uma pessoa ligada à astrofotografia. Alguém com algum renome já e alguma colocação na praça, conhecido noutros meios, e que nos vem falar precisamente e usar o seu trabalho, falar-nos precisamente sobre a imensidão e a beleza que até hoje tem servido de imagem de fundo do nosso estúdio, não é? Que é o Miguel Claro, que vem de Borba, salvo erro, e estará connosco para falar então numa perspectiva. E mais uma vez, o universo do meu lar, mas sim. De alguma forma também vai. É, não sei, acaba por. O universo do meu lar, portanto, numa perspectiva muito mais abrangente do que apenas a Terra. Nós, afinal, somos habitantes deste universo infinito, exatamente. Né? Repleto de possibilidades. Exatamente. Depois temos as quartas jornadas culturais espíritas. Mais umas jornadas, que são já as quartas, Vale Câmara, em 21 de setembro. O tema é a solidão. É interessante, pronto, não é? Porque o Anjo é no 7 de setembro, a Zéia é no 14 de setembro, Vale Câmara é no 21 e as jornadas no 28. Portanto, o mês de setembro está garantido. Os fins de semana, não é? De setembro estão todos garantidos. Aqui o tema já é bem diferente, a solidão, um tema também muito atual, sim, não é? Atendendo à composição da nossa sociedade, portanto a maior parte das pessoas dos cidadãos portugueses e não só são idosos, portanto acho que é um tema muito atual. E vai, o programa estende-se das 10 às 18 horas da tarde. Exatamente. Não é? Um sábado de tarde. Um sábado de tarde também, tal como o nosso. Depois teremos em Leiria o Fórum, não é? O Fórum Nacional de Ciência Espírita, que também já não é a primeira organização. No dia 14 e 15, ou aliás, no fim de semana de 14 e 15 de setembro. E este ano o tema versa a obsessão e as doenças mentais. Mais uma vez um tema voltado para dentro, não é? Vamos ter gente bem conhecida do movimento a falar. Falamos de Rui Marta, Nuno Cruz, da Maria Paula Silva, que tem sido incansável ultimamente, não é? No que toca a participar em eventos. Estar sempre disponível. Eu acho que ela deve ter o dom da ubiquidade, porque ela está em todo lado, não é? Sim. Portanto, isto vai decorrer em Leiria entre 14 e 15 de setembro. Sim. Depois, nas Caldas da Rainha, é o fim de semana seguinte, não, não é? Exatamente. De que já falámos. Exaustivamente hoje. Sim, que foi o nosso... E depois temos, então, em Lisboa, na AME Lisboa... Da responsabilidade da Associação Médica Espírita de Lisboa, um seminário, não é? De Medicina e Espiritualidade, que será o primeiro, organizado por esta associação, e fala dos desafios do ser... e da dor. Uhum. A 16 de novembro, portanto, já mais espaçado, a dar-nos também aqui algum tempo. O mês de outubro, que a gente tenha conhecimento, não há assim nada grande muito coisa, destaque. Não é uma boa altura, é para a gente descansar. Portanto, entre as 9 e as 18 horas do dia 16 de novembro, no auditório da Associação de Comerciantes, na Rua do Castilho, número 14. Uhum. A inscrição terá que ser feita para que possam participar do evento, através do mail da Federação Espírita Portuguesa. Depois temos em 23 e 24 de novembro no Porto também um seminário de Medicina e Espiritualidade. Provavelmente na nossa próxima edição em setembro iremos falar um pouco mais também sobre este evento. Sim. Dada a importância que reveste, mas de qualquer forma ficam já com a indicação de que será em 23 e 24. Tem sido um evento que também de tem muita vindo qualidade a, e que se tem vindo a firmar, não é? Pela sua qualidade de quer ao nível de organização, quer ao nível dos trabalhos apresentados, dos, não é? Dos trabalhos apresentados, sem dúvida nenhuma. Mas este evento a gente irá falar mais especificamente. Quem sabe se a gente consegue trazer aqui alguém, não é, para falar sobre ele. Vamos ver. Pronto, e finalmente temos aqui no bloco de notícias aquilo que nesta fase do ano costuma ser sempre notícia, não é? Que é muito importante, sim. Sim. E que é muito nós importante. Temos aqui notícia de três locais, portanto também são aqueles onde nós temos mais proximidade, mas sim, muito provavelmente isto acontecerá um pouco mais... Por todo o país. E desejamos sinceramente que assim seja, sim, não é? Sim. Que referimos-nos já ao curso básico de Espiritismo, que é um curso a que nós damos muita importância, sim, não é? E muita relevância, e quando dizemos nós, refiro-me a nós, ADEP, não é? Que até temos o curso disponível online. Sim. ADEP. Felizmente com muitos... /curso. Exato, ADEP.pt/cursos. Felizmente com muitos, sempre com imensos inscritos. Portanto... temos conhecimento só destes três casos, temos quase a certeza de que haverá bastantes mais. Sim. Não é? Neste caso falamos de Braga, das Caldas da Rainha e do Porto, no centro, em Braga, na ASEB, portanto, a Associação Sociocultural Espírita de Braga. Sim. Começa a 7 de setembro, o curso é gratuito. Nas Caldas da Rainha, no Centro de Cultura Espírita, que começa só a 5 de outubro, portanto já no pós-jornadas, justifica-se, não é? Exatamente. E depois no SECA, que terá duas turmas, uma turma ao sábado e uma turma à segunda-feira. À segunda-feira, portanto o sábado começa no dia 21 de setembro, certo? Sim. Exatamente, à segunda-feira, no dia 23 de setembro. Este curso é logo a seguir. Exatamente. Este curso, rapidamente, é um curso que tem a duração de, para aqueles que nunca tiveram contacto com o curso básico, é um curso cerca de duração de 10 meses, mais, não é? Ou menos. Começa, sim, em setembro, outubro, acaba sempre em finais de junho. É gratuito. Como tudo, não é? Como tudo o que é espírita. E apresenta de forma sucinta, sistematizada, sim, é? Os princípios básicos da doutrina espírita é por onde toda a gente deve começar a estudar espiritismo, não é? Porque para além de ser um curso sistematizado, é um curso orientado, não é? Tem alguém, tem um monitor, um responsável, digamos assim, que tem a oportunidade de orientar as pessoas inscritas, os alunos, ao longo do curso, para além de terem, portanto, as pessoas que estão a frequentar o curso terem a possibilidade de interagir num contexto de turma, que é completamente, sim, diferente entre todos. Claro que nós temos o curso disponível também online para aquelas pessoas que não têm possibilidade de o frequentar numa associação espírita, porque na nossa opinião isso será o ideal, sem não é? Dúvida. Porque no curso online a pessoa tem algumas vantagens, pode fazê-lo ao seu ritmo, no horário que quiser, etc., mas de uma forma um pouco isolada, não é? Sem haver essa interação com os restantes colegas dentro daquilo que temos. No contexto da aula é completamente diferente, não é? Temos falado muito hoje nas jornadas e nos conflitos existenciais e naquilo que anda lá a preocupar as pessoas ultimamente. E como ferramenta específica, muito prática, não é? E como solução a estes conflitos, o curso básico é uma excelente ferramenta, não achas? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós nas nossas reuniões de atendimento, não é? Na associação em que colaboramos, nós costumamos falar em duas ferramentas que, quanto a nós, são fundamentais e que ajudam, de facto, as pessoas a resolver os seus problemas. O primeiro é convidá-los de imediato a frequentar o curso básico de Espiritismo. Se vêm numa época em que já não podem frequentar com aulas presenciais, encaminhamos para o curso online e depois, no próximo setembro, se quiserem, podem de facto fazerem aulas presenciais. E a outra é a leitura de livros, começando pelos livros básicos, os livros da codificação, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, precisamente para que as pessoas vão adquirindo esse conhecimento que os vai ajudar a resolver esses conflitos íntimos, não é? Esses conflitos existenciais. E resulta, e as na prática. Não é? Sim, claro, naturalmente. Isso está implícito, não é? No caso da nossa associação, até logo a seguir. Pois é. E de facto nota-se ali uma melhoria, muitas vezes uma diferença, pelo menos muito, muito grande na postura das pessoas, não é? Uhum. Na forma como elas, e isso é muito bom. A dizer aqui o seguinte, que se houver alguma dificuldade ou quem nos estiver a ouvir ou quem ouvir isto a posteriori e nesta parte estiver particularmente interessado, se houver alguma dificuldade em encontrar um local através dos meios de comunicação da ADEP, não é? Através do mail, através do próprio Facebook, entre em contacto connosco e nós poderemos tentar ajudá-los até perceber como podem inscrever-se nestes locais, tanto em Braga, nas Caldas, no Porto, saber se existirá provavelmente. Eu lembro-me que Portimão, por exemplo, é já na outra ponta do país, que também há o curso básico, que normalmente costuma acontecer, portanto, e a gente tentará encaminhar para esses locais. Sim. Numa perspectiva também de ajudar a divulgar e assim. Pronto, e por último, dizer que as pessoas podem inscrever-se à vontade porque nós não rejeitamos ninguém, portanto, exatamente, não temos um número limite para a excursão para as Caldas, temos um número limite porque a caminhonete tem aquele número de lugares, não é? E do hotel. Em relação aos cursos, inscrevam-se à vontade porque nós não rejeitamos ninguém, portanto não temos um número limite de inscrições. Sim. É ilimitado e não há nenhum outro tipo de exigências sequer, não é? Não precisa de frequentar a associação, não precisa de ser espírita, muito menos de ser espírita, portanto dirige-se a qualquer pessoa, portanto não tem qualquer tipo de requisito, custa, não é? Zero. É custo zero, que também é muito por simpático, pareça, não é? Né? Muito agradável. Nós nunca referimos isto, mas isto já começou há muito tempo e também penso que seja uma mais-valia das ofertas do que existem em Portugal em termos de espiritismo, mas este curso já tem 30 e alguns anos em Portugal a funcionar, portanto não foi uma coisa que aconteceu hoje, já é uma coisa do milénio passado, não é? Sim. Já é 80 e o início em 82. O primeiro curso foi, salvo erro, em 82 ou 83. O primeiro curso básico de espiritismo que tem foi, vindo sempre que foi vindo dado a ser melhorado, Portugal, não é? Atualizado. Naturalmente, sim. Com mas a ajuda de muitas pessoas. Claro. Não é? Sim. Mas é um curso vivo e é um curso já e muito, que muito ADEP, experimentado. Que ADEP, sim, que a ADEP pegou logo no início, há 20 anos, pegou neste projeto e o disponibilizou para todas as associações de Portugal. Disponibilizou, mas de uma forma efetiva. Sim, enviou. Sim, sim. enviou para todas material. As associações um CD contendo todo o material que agora pode ser encontrado básico. Precisamente na internet. Exatamente, não é? Há 20 anos não era bem assim. Os PowerPoints, assim. Absolutamente os PDFs tudo. Dos cadernos ou dos livros que são de suporte, portanto, está lá tudo disponível, mesmo alguém que queira fazer um curso presencial, se precisar de material. Sim, está tudo disponível e se tiver alguma dificuldade em que nós possamos ajudar, claro que claro, estamos também estaremos. Disponíveis para isso. E eu atrevia-me até a pedir alguns elementos de associações espíritas que eventualmente estejam a ouvir-nos neste momento, queria motivá-los a que instaurassem, que fosse uma espécie de instituição em cada centro espírita, o curso básico de espiritismo, porque de facto vale a pena, é uma ferramenta que... Quanto a mim, das melhores ferramentas que sem querer diminuir a importância a todas outras. As outras, mas uma ferramenta que deveria fazer parte das atividades de qualquer centro espírita. Do mais interessante é que, para além de, vá lá, de expor os princípios básicos, que de básico às vezes já não tem... Básico é só o nome, sim. O nome é que é um bocado, de facto. É. Mas é interessante ver que a forma que, como ao fim de 10 meses, muitas pessoas são outras pessoas, não é? Sim. São pessoas diferentes, são, aliás, respondem a muito mais questões do que aquelas que de início sem traziam. Sem dúvida. Não é? E é uma coisa muito interessante, é que vai acabar por facilitar as outras atividades, vai ajudar nas outras atividades do Centro Espírita, nomeadamente, sim. Por exemplo, as reuniões de obsessão. Porquê? Porque as pessoas passam a ter outro tipo de conhecimento. E posturas. Outro tipo de conhecimento que vai ajudá-las precisamente nas posturas e que vai resolver situações que não têm que ir necessariamente a uma reunião, por exemplo. Mas isso é uma coisa que escapa aos próprios frequentadores, não é? dos cursos. Sim, claro, não têm que saber, naturalmente. Mas é muito interessante, sim. Isso. É. Muito bem, sim senhora. Temos então aqui Vamos agora para um bloco final, não é? Sim. Vamos apresentar aqui, portanto, dentro daquilo que tínhamos previsto de início. É interessante que a temática espírita também tem servido ultimamente como inspiração, não é? Aos grandes meios de comunicação. E cada vez mais, não é? Felizmente, não é? Provavelmente isto também é capaz de ter algum retorno, não sei. É capaz de ser uma temática que interessa também às pessoas em geral. Para já tem sido só no Brasil, mas esperemos que dentro de algum tempo seja em Portugal, com sim, alguém que entretanto se forme também em cinema. Quem sabe? Nunca sabe, vamos ver. E que procuro fazer este tipo de abordagens, que é muito... É também uma outra forma de levar conhecimento, sim, sim. Não é? Às massas, é muito interessante. Não é? Às massas. Que aderem muito, não é? E temos três propostas para muito breve. Aliás, uma delas até já aqui para o mês de agosto. Filmes variados, um sobre a vida. Já tivemos o filme sobre a vida de Chico Xavier, não é? Sim. Agora vamos ter um filme sobre a vida de Divaldo Franco, um filme que tem uma coprodução da Fox, portanto é um gigante da indústria do cinema, e produtoras Cine e da estação Luz Filmes. Divaldo mundialmente conhecida, apresentações em Portugal, não é? Sim, especialmente já visitou Portugal. Não sei quantas vezes, se calhar nem ele sabe bem. Provavelmente. E estreará então nos cinemas em setembro, mais uma coisa a acontecer em setembro no Brasil, e com certeza, se acontecer o mesmo que aconteceu com o filme do Nosso Lar, por exemplo, ou do Chico Xavier, provavelmente até poderá passar nos canais de televisão portugueses, não é? Sim. Esperemos que sim. De qualquer forma, quase temos a certeza que muito em breve e depois fica disponibilizado na Netflix, sim. Não é? Isso é o caso do outro filme, do filme de Kardec. Neste caso, o YouTube provavelmente encarrega-se-á de nos fazer chegar a casa. Haverá muita gente curiosa, porque muita gente segue de perto Divaldo Franco e admira esta pessoa, e bem, não é? Temos outro filme também, portanto a história... Portanto, é um bocadinho mais antigo este senhor, não é? Mas muito conhecido também. Exatamente, tem mais uns aninhos. Também no Brasil, de Paulo de Tarso. Portanto, bem, baseado em estudos espíritas desta personalidade e daquilo que temos encontrado na codificação de Kardec. E vai falar da vida desta personagem e dos primeiros cristãos, não é? De como é que foram acontecendo as coisas naquela altura. De que ele fazia parte. De que ele fazia parte. O filme tem um nome comprido, que é Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo Segundo o Espiritismo. Está a ser produzido, em breve estará nos cinemas e provavelmente também chegará a Portugal, com certeza através das plataformas digitais, especificamente o YouTube. E finalmente um livro de uma personagem muito... Um filme de uma personagem muito especial para nós, não é? Para todos os espíritas, com certeza. Sim. Este sim, já foi comprado pela própria Netflix. Portanto, será que todos aqueles que têm Netflix poderão ver a partir de 30 de agosto, portanto falta muito pouco, um filme de Wagner de Assis, o mesmo diretor que fez O Nosso Lar, e o filme de Kardec, portanto vai com, penso, espero... É uma biografia, não é? Que é passado em Paris, não é? Fundamental. Sim, portanto, que fala eu vi o trailer, não é? Que fala da história deste educador francês, do Hippolyte Léon Denis Arrivel, mais conhecido por nós e por toda a gente como Allan Kardec. Estamos com alguma expectativa, não é? Espera de... Estou ansiosa para ver. É interessante. Parece que é mesmo muito bom. Sim, e parece quase não parece verdade, não é? Que de repente se tratam assuntos destes a uma escala planetária. É verdade. Por meios de comunicação de massa e em salas de cinema poder ver estes assuntos tratados por nós. Sim, porque eu ainda me lembro de há duas décadas, quando vinha um filme que falava de uma temática, assim, que nem podemos considerar que fosse um filme espírita. Lembro-me, por exemplo, do Exorcista. Ou O Sexto Sentido. Esses filmes, a gente andava aí toda para ver aqueles filmes e tal. E hoje temos filmes com muito mais qualidades, podemos dizer genuinamente espíritas, não é? Com uma abordagem totalmente espírita. E tudo mais. E é muito bom, é muito agradável vermos como isto também evoluiu. Sim. E continua a evoluir. Isto diz uma coisa, não é? Que se as coisas se fazem é porque há mercado, não é? Exatamente. O que quer dizer. Isso, acho que isto é o mais importante. Quer dizer que as próprias pessoas estão despertas para este tipo de assuntos. Exato. Não é? Sim. E já não é discutido nas catacumbas, não é? Nem às escondidas. O pessoal vai ver e pronto. Exato. E vai-se generalizando. Exato. Fala-se com naturalidade, como outro tema qualquer. Sem... Muito bem. E por último, vamos falar sobre um livro espírita. Um livro muito conhecido dos espíritas. Ele faz um bocadinho de... Está bom. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec? O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Porquê é que escolhi este livro? Exatamente porque, de uma forma geral, nós quando vamos, já falamos, por exemplo, nas reuniões de atendimento, que aconselhamos as pessoas a começar a ler livros espíritas... Muitas vezes esquecemos-nos deste livro e da importância que ele tem. E vamos muito para o Livro dos Espíritos, muitas associações para o Evangelho segundo o Espiritismo. E este livro acaba por ser pouco conhecido das pessoas que estão iniciar... É quase subestimado, acho eu, não é? É um bocado. E é um livro interessantíssimo, não é? Porque ele está muito bem esquematizado, é um livro que se lê, uma pessoa começa a estudar espiritismo ou a ler espiritismo e começa com o Livro dos Espíritos, até pode perder um bocado à vontade, porque pronto, é um livro já até muito... Até pelo tamanho, não é? Pois, a começar por aí, até pelo tamanho. Este é um livro mais soft, não é? Não estou a referir-me ao assunto em si, que é super importante, super interessante, mas acaba por ser um livro um bocadinho mais, pronto, mais que se lê mais facilmente. E porquê? Porque ele está dividido em três partes. A primeira parte tem três diálogos, não é? E por aí já se vê que é muito mais agradável ler um diálogo do que propriamente ler... Por exemplo, a introdução do Livro dos Espíritos, por exemplo. É logo uma montanha para muita gente, não é? Exatamente. Portanto, tem o diálogo do crítico, do cético e do sacerdote. E depois tem os outros dois capítulos. O primeiro pretende ser um capítulo, digamos que um resumo, vá lá, daquilo que viria a ser o Livro dos Médiuns. que é publicado posteriormente, passado 2 anos, o Livro dos Espíritos é de 1857, este é de 59 e o Livro dos Médiuns é de 61. Portanto, até o Livro dos Espíritos é o primeiro, tudo bem, mas este livro vem logo de seguida, em termos de publicação, de data de publicação. E então, o segundo capítulo, Allan Kardec, que nessa época ainda não tinha escrito o Livro dos Médiuns, faz aqui uma espécie de capítulo, que vai depois servir também de base para o Livro dos Médiuns, não é? É mais do que uma introdução, é uma espécie de resumo, é uma espécie do Livro dos Médiuns. E o terceiro capítulo, Kardec sentiu uma necessidade, não é? Exatamente. Portanto, sim, isto faz falta aqui qualquer coisa que seja mais prático, não é? Exatamente. O Livro dos Espíritos, não vamos hoje falar nele. Sim. Se calhar é interessante um dia falarmos também na gênese do Livro dos Espíritos. Mas ele de imediato se apercebeu que haveria necessidade de um outro tipo de livro que fosse mais pragmático. Exatamente, mais aceito pelas massas de uma forma geral. E então, depois, o terceiro capítulo pretende ser uma espécie também de reflexão. De reflexão, de resumo sobre o Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Uhum. Não é? Portanto, aquelas pessoas que têm muita dificuldade em ler o Livro dos Espíritos, porque é muito grande, porque é muito filosófico, porque, sei lá, por qualquer motivo, se lerem o capítulo terceiro deste livro, que é o Espiritismo, que é de ser uma coisinha com pouquinhas páginas, não é? Exatamente, ora bem, é da 125 à 140 e qualquer coisa, não é? 140 e, neste caso, não é? Desta edição, há 142, portanto, são cerca de 20 páginas, não é? Já fica com uma ideia global do Livro dos Espíritos, para que até fique com uma certa curiosidade. Sim. Em ler depois mais em pormenor o Livro dos Espíritos, por exemplo, assim como o Livro dos Médiuns, é que também, página 93 a 120, portanto também são 20 e tal páginas, que nos dão uma mostragem muito boa sobre o conteúdo, vamos lá, do Livro dos Médiuns. Daí que este livro seja, de facto, muito, na minha opinião, muito recomendável. Uhum. Nas associações, especialmente às pessoas que ainda não conhecem e que vão a uma reunião de atendimento. Os diálogos são muito interessantes. Até são, não é? Tem algum humor, tem ali fases que até têm algum humor, acho eu, não é? Sim, dá vontade de rir, não é? Sim, sem dúvida. São muito leves, são, o assunto é tratado de uma forma muito leve. Portanto, recomendamos vivamente a leitura do livro de Allan Kardec, que é o Espiritismo, porque é, de facto, uma mais-valia e que se lê relativamente rápido. Sim. Muito bem, e chegamos ao final, não é? Pois é. Da nossa edição ainda de hoje. Ainda bem para os que estão em casa, não é? Já estão fartos de nos ouvir, já não é fugiram. Verdade? Alguns certo, já fugiram, pois. Ainda por cima ao domingo de manhã, não é? Exato. Ou nem sei bem que horas são, mas de qualquer forma já na hora de comer, neste momento é a hora do almoço, exatamente. Mas pronto. Olha, até podemos ter feito companhia na hora do almoço, pois quem era. Sabe, não é? Algumas das pessoas. Aqui é que não cheira nada, nem o cheiro. Bom, a nós o que nos interessa é que tenha sido, pelo menos, tão agradável para essas pessoas. Sim. Que tiveram... E ficou, não é? Mesmo aqueles que não nos viram, pode ser que nos venham a ver, porque aquilo continua, exatamente. Vai continuar online. Exatamente. Pronto, então, em setembro estamos cá de novo para uma nova edição em direto e nessa altura vamos falar sobre os 20 anos da ADEP, já temos 20 sim. anos, será o nosso tema central, digamos assim, os 20 anos da ADEP, vamos trazer algumas ideias, algumas coisas, algumas curiosidades engraçadas, enfim, vamos ver o que é que se arrasta. Uhum. E como setembro também é considerado um mês amarelo, vamos também abordar essa temática, não é? Sobre comportamentos autolesivos. Muito bem. Não é? E pronto, da minha parte é tudo, da tua. Da minha também. Também. Então, agradecer, resta-nos agradecer a todos aqueles que estiveram connosco durante esta emissão, despedirmo-nos até setembro. Muita Muito paz bem. Para todos. Obrigado, até breve.